riscos. Esse mundo é um grande muro infinito, um rolê carceria lindo. Na rua, o topo do edifício, essa é pra você do rabisco que corre, vamos fazer bichos. Pega extrawaps, rabiscos. Esse mundo é um grande muro infinito, um rolê carceria lindo. Na rua, o topo do edifício, essa é pra você do rabisco que corre. Acredite se quiser, não acontece só na calada. Enquanto eu tô rimando, outra parede é pichada, grafitada, caligrafada, bombardeada. É tinta na superfície, cê tá ligado? Porque lembra na escola o seu primeiro aprendizado. O nome, o sobrenome, data, o apelido. Aquele muro branco se torna um aperitivo. Assim mais um exemplar vivo, só infestando. Jorro de lata de spray, rolinho marcando a placa com marca. Riscando vidro, embrenhado no mato da linha. Corro o perigo, o guardinha, um cochilo. Só isso que eu preciso, minhas latas já estão em punga. O trem tá ali, um FAEOM, vida insana, escrevi. Turmas da adolescência, sem violência, no Cambuci. Rolê, acaba a tinta, vamos aí. Vamos fazer bichos, drag, strawaps, rabiscos. Esse mundo é um grande muro infinito, um rolê carceria lindo. Na rua, o topo do edifício, essa é pra você do rabisco que corre, vamos fazer bichos. Pega extrawaps, rabiscos. Esse mundo é um grande muro infinito, um rolê carceria lindo. Na rua, o topo do edifício, essa é pra você do rabisco que corre. Vandalismo na arte, algo real e comum, vejo em toda parte. Drama e aventura, original da rua, ninguém entende. Cabeça pra baixo, ligeiro, consciente, inconsequente, visão da sociedade. Rap, rabiscos unidos, não é viagem, não tem massagem. Para ambos os lados, pro pichador pichando, pro muro sendo pichado. Veículo marcado, patrimônio zoado, rolê nos trilhos, vagões pintados, fugas e tiros. E o vírus que contamina a tinta, escreve, risca, pinta, fosca, escala, colore. Um salve aos escritores e a grafia nunca morre. De a milhão no corre, corre, espetinto, rolo escorre. Pertinho, honra a camisa nesse muro infinito, não predomina os bichos. Vamos fazer bichos, drag, strawaps, rabiscos. Esse mundo é um grande muro infinito.